Graça e paz, amados irmãos. O nome desta pregação é desconexão. Na realidade, o sentido, a mensagem é conexão. Porque o propósito do nosso Criador é integração, é conexão. Porém, o homem se distanciou do Criador e toda integração que o homem busca fazer corrobora em desintegração. Toda construção termina em destruição. Sempre foi assim. E nós somos almas que estamos nos sentindo hoje como almas que caíram de paraquedas nesse mundo. Como aquelas pessoas que descem do céu assim de paraquedas, no meio de uma guerra ou no meio de uma cidade que não conhecem. Nós estamos assim. É que por algum tempo nós nos enganamos, criamos falsas esperanças, e todo aquele que aceitou a Cristo agora tem o Espírito Santo dentro de si, revelando o que acontece de fato, mas revelando, acima de tudo, que existe um Deus que se tornou nosso Pai e que seu Espírito, habitando dentro de nós, nos revela todas as coisas. Então, em palavras simples, nós sabemos que nascemos da carne. E sabemos que agora temos que nascer da água do Espírito. Ou seja, nós estamos no meio desse parto, que termina, volto a dizer, quando nós adentrarmos a glória. Nós estamos nos desconectando da vontade da carne, alguns com mais facilidade, alguns sofrendo muito, como eu tenho sofrido durante muitos anos. Essa desconexão, ela é acompanhada pelo Espírito Santo, que nos motiva, nos consola, nos revela, nos dá confirmação e nos orienta sempre no caminho que devemos andar. Ou seja, nós sabemos que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, mas o Espírito Santo, ele é o Espírito de Cristo. Ele é o Espírito do Pai e do Filho. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é nosso Deus. E Ele está dentro de nós, sempre nos advertindo, sempre nos mostrando o que é, o que faz parte do caminho da verdade da vida e o que não faz parte. O que é a doutrina de Cristo e o que não é. O que o Senhor Jesus permitiu e o que o Senhor Jesus não permitiu. Nós nascemos da carne e nós temos por hábito pensar que lá no útero não éramos alma ainda, mas já éramos alma. Isso nós temos na palavra quando João Batista já sentiu alegria no útero da mãe dele, Isabel, no momento em que Maria se aproximou com o Senhor Jesus no útero dela. Ou seja, dentro do útero nós já éramos almas e já tínhamos pensamentos. Porque o ímpio, ele costuma crer que o homem ele é feito de células, é isso mesmo, e não se importam uns com os outros. Eles apenas agem como se nós fôssemos menos do que animais, simplesmente células, energia. E nós sabemos que não, nós sabemos que somos almas. Pela palavra primeiro, conforme coloquei para vocês, e também pela palavra que nos diz que alguns de nós têm dons, revelações. Eu já vi muitas coisas no mundo espiritual e já recebi revelações a respeito disso também. Então, desde o útero nós somos almas, pelo menos desde o útero, eu não sei em que momento que nós passamos a ser almas viventes, mas desde o útero nós já somos almas e estamos passando pelo parto da carne, pelo nascimento da carne. É um parto, é dolorido. E agora nós estamos como que dentro de um útero, nos preparando para nascermos da água e do Espírito. Observem que o nascimento da água e do Espírito se completa somente quando nós adentrarmos na glória, que é o ponto alto, né, do o parto mesmo vai ser com a nossa morte e ressurreição. Mas o Senhor diz que nós temos que nascer da água e do Espírito. Então, esse nascimento acontece antes. E esse momento é justamente quando nós já estamos livres, desimpedidos, desconectados das vontades, das paixões carnais, a ponto de podermos dizer: já não sou eu quem vive, é o Cristo quem vive em mim. Eu confesso para vocês que eu busco isso, mas eu não falo como quem ensina, como mestre. Mestre é somente para nós o Mestre Jesus. Por isso, todo aquele que aceita o Filho de Deus, não nega o Filho de Deus, ele vai de uma forma mais suave, mais graciosa ou de uma forma até terrível, ele vai alcançar a salvação. Porque o Senhor Jesus, ele sendo o Salvador, o que ele inicia, ele termina. Só que algumas almas têm sido teimosas. Eu, por exemplo, fui uma alma teimosa, fui aceitar o Senhor com 51 anos de idade. Então, para mim, tem sido muito mais difícil. Mas o que eu não faço é negar a Cristo. Então, se Cristo é o meu Salvador, o que que acontece comigo? De um jeito ou de outro, eu vou dando glórias ao Senhor Deus. Eu vou simplesmente glorificando o Pai, glorificando o Filho, porque eu sei que a obra dele não pode ser impedida. A minha alma está salva. Isso significa, irmãos, que o que eu não posso fazer, Cristo pode. Para o homem, nada é possível. Se nós chegarmos a essa conclusão, se nós entendermos isso, isso é o ensinamento profundo da Bíblia Sagrada que nos mostra que nós estamos numa natureza pecaminosa. Nós estamos como que dentro de um barro, né? Imagina assim, nadando num spa, as mulheres gostam, né? Aquela banheira de argila. Mas imagine nadando naquilo, é impossível, né? E aí, se nós formos dali, eu nunca mergulhei naquilo, mas vamos dizer que eu saia daquele lodo, daquela lama, e vá para o mar, eu já vou sentir uma liberdade, não é mesmo? Só que a promessa é muito mais do que isso. A promessa é como que uma pessoa que estivesse vivendo na lama, ela experimenta a liberdade no mar. E vem o Senhor e diz assim: é muito mais do que isso aí. Tu vai poder andar no ar. E então, a pessoa que só conseguia viver no lodo ali, já sentia a liberdade nadando no mar. Agora ela se vê surpresa que ela vai poder andar no ar. Para nós isso é algo tão comum. Mas vocês imaginem a diferença entre estar no lodo, no mar e no ar. E é essa a diferença. O Senhor nos prometeu sermos como anjos. É muito mais do que andar no ar, nós poderemos flutuar como os anjos. Muito mais do que isso, nós teremos corpos glorificados, vida eterna e abundante. Porém, nós temos que nos desconectarmos desse apego, dessa coisa de adoração. Que muitos dizem que não adoram, uns são adoradores confessos, né? De imagens, de amuletos, de rituais que o homem criou, outros que já aceitaram a Cristo, ainda estão sofrendo porque estão adorando o mundo, sem saber. Estão presos a preocupações, projetos, e se esquecem da palavra do Senhor Jesus, que nos diz que tudo está marcado, o tempo predeterminado. O Senhor sabe a tua capacidade, o teu tempo, tudo que tu ia fazer, Ele sabe. Quando tu nasceste lá no ventre, o Senhor Deus estava te olhando, zeloso, te acompanhando. Nós, com muita facilidade, pensamos como se o nosso pensamento fosse só isso, carnal. Mas quando nós nos apoiamos no Espírito Santo que habita em nós, nós recebemos discernimento dele que é Espírito. Discernimento que nós teremos eternamente na glória. Observe que hoje nós estamos dentro da carne e nós sentimos como se isso fosse tudo. Nós sentimos como se nossos pensamentos fossem somente esses, do cérebro. E é óbvio que uma pessoa incapacitada, ela não tem condições de nada. Mas se ela aceitou a Cristo, ela está salva. Mas todos os irmãos, todos que aceitaram a Cristo e que buscam, porque a palavra diz que nós temos que buscar, todos recebem revelações, visões, sonhos, discernimento do Espírito Santo que identifica neste mundo tudo que está atrás dessa cortina colorida, desse verniz, dessa coisa bonita que o maligno botou em cima só para disfarçar. Nós então estamos nos apegando demais a essa vida que a gente vinha acostumado a viver. Quando o Senhor Deus enviou o próprio Filho dele para nos tirarmos dessa vida. O princípio básico e lógico, mesmo para quem ainda não conhece a palavra do Senhor Jesus, o princípio básico, lógico, é: número um, ninguém vive aqui para sempre. Aí muitos já não querem nem pensar, vamos nos esbaldar, fazer o que bem entendermos. Isso é o número um, né? E junto com o número um, vamos colocar no número dois, né? Porque o número um é reconhecer o básico: ninguém vive aqui para sempre. O número dois é se olhar no espelho. É se olhar no espelho, tu vai encontrar coisas boas, coisas ruins, mas tu vai olhar assim: olha, eu estou aqui, não é possível. Não é uma questão de adoração. Eu digo se olhar no espelho, parar para pensar. Não precisa olhar no espelho. Parar para pensar e ver: eu estou aqui, não é possível. Não é possível. Se eu sou uma identidade, se eu sou eu estou aqui, então eu vou ler a Bíblia Sagrada, esse negócio de alma, essa coisa de mortalidade, isso faz sentido. É o primeiro gancho, a coisa mais simples, o pensamento mais lógico. Primeiro, não vamos viver aqui para sempre. Segundo, eu estou aqui, eu sou uma identidade. É impossível que isso aqui seja só por algum tempo. E a maior prova disso é que eu me agarro tanto, eu quero tanto, eu venho querendo mais e mais e mais, e o erro do ímpio é esse, né? Mais, mais, mais, e vou me grudando e vou adorando. A maior prova de que eu sou uma identidade tão importante, todos são. O Senhor Deus fez todas as almas para serem a sua imagem e semelhança. E a maior prova, até aquele que não aceitou a Cristo, se ele parar, se olhar no espelho, olhar para si mesmo, vai ver: mas que coisa maravilhosa é a vida. Não somente a criação, as coisas que eu posso viver, mas eu mesmo. Tem que ter um ser que me fez maravilhoso, eu sou maravilhoso. Se um assassino parar para pensar, ele vai chegar à conclusão que a Bíblia está certa. Claro, quando eu não leio a Bíblia, não chego a essa conclusão, mas a Bíblia Sagrada diz que até os que não leram têm dentro de si comunicação do Espírito, conforme foi no Antigo Testamento, né? Porque o Espírito Santo habitando em nós é somente depois que o Senhor Jesus veio. Então, primeiro, é óbvio, essa vida não é para sempre. Para só um pouquinho mais e olha assim, mas olha. Eu estou vendo que é tudo tão maravilhoso, vou me esbaldar, mas espera aí só um pouquinho. Eu sou tão maravilhoso, até um assassino, se ele olhar para ele, ele vai separar, ele vai dizer assim: olha, o que eu faço é terrível. O que eu faço, mas eu, a minha alma é maravilhosa. Eu gosto de viver. Ah, mas é assassino, é, eu sou assassino, mas espera aí, vou separar um pouquinho. Sendo ou não assassino, eu fui feito maravilhoso, eu sou maravilhoso, porque tem assassino aí que é um artista nisso, um artista naquilo, uma inteligência, e é maravilhoso, é bonito, mas está usando isso para matar, para roubar. Qualquer pessoa, né? Antes de aceitar Cristo, se ela seguir esses passos simples que estão na consciência dela, ela vai simplesmente identificar o Criador. É. Tão simples assim. Ela vai começar a se desconectar do propósito do maligno antes mesmo de conhecer a Bíblia. Isso, para quem deu uma olhada, é o fator Melquisedeque. Mas se a pessoa foi chamada a aceitar o Filho de Deus, então tem que aceitar o Filho de Deus. O fator Melquisedeque diz respeito àquelas pessoas, os índios, pessoas de outros países, que vão ser salvas. Mas porque primeiro não chegou ninguém para pregar a palavra no tempo de vida dela. A palavra ela vai chegar no mundo inteiro. Mas tem pessoas que morreram numa aldeia, numa montanha, num lugar remoto, e nunca receberam a palavra do Senhor Jesus. Então essas pessoas, algumas serão condenadas e outras serão salvas pelo fator Melquisedeque, ou seja, se elas dentro de si identificaram os valores de Cristo. Ou seja, em espírito, elas têm que aceitar a Cristo. Para nós é muito mais fácil, porque Cristo veio, convidou, nós aceitamos e lemos a palavra dele e sabemos da palavra dele. O pior que pode acontecer com um irmão, que em parte já acontece comigo, mas glórias a Deus, eu não sei, né? Mas glórias a Deus, não é totalmente assim comigo. Mas a palavra mesmo diz que se uma pessoa aceita Cristo e cai e peca e começa a dar problema demais, ela é salva se ela não negar o nome do Senhor Jesus. Ela é salva, mas ela é salva como que pelo fogo, pelo sofrimento. E ali ela é purificada e ela entra no reino do céu, sem galardão, sem nada. E para os que aceitaram também muito tarde, como eu, isso se torna um pouco realidade. O sofrimento é maior. Então, irmãos, nós passamos pelo nascimento da carne e agora nós estamos no nascimento da água e do espírito. O que exige de nós uma desconexão da carne, porque agora é nascimento espiritual. O que exige de nós a palavra toda ensinando que nós, sim, a gente, nós podemos viver na carne, nós temos que viver na carne. Nós podemos ter algum conforto, o irmão que pode ter isso, né? O irmão que tem dinheiro ou o irmão que não tem nenhum problema. É muito raro isso hoje. É um irmão abençoado, glórias a Deus. Eu quando vejo um, eu fico até de longe para não. Eu não vou lá encher aquele irmão com os meus problemas, né? Porque de fato todos os irmãos, mesmo os mais, como é que se diz, que estão com certo conforto, né, em relação aos outros, eles cedo ou tarde eles enfrentam, sim, enfrentam o peso que o mundo coloca sobre ele, sobre nós, enfrentam, sim. O Senhor Jesus mesmo ensinou que se ele foi perseguido, nós também seremos perseguidos. E é por isso que nós escutamos várias pregações, para alimentarmos constantemente as nossas almas com a palavra do Senhor Deus. Lá em Romanos 7, nós vamos observar a luta de Paulo nesse nascimento da água e do Espírito. É o parto que Paulo está vivenciando sem nem mesmo perceber. Ou seja, ali ele mostra claramente que ele está se desconectando da vontade da carne, mas ele está numa luta, porque a carne ainda o faz errar. Romanos 7, versículos 15 ao 25. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha aí, irmãos. Já no versículo 15, Paulo declara que ele já não compreende como é que ele pode agir assim. É claro que aqui a Bíblia não descreve o que que exatamente acontecia, o que que ele fazia, onde que ele errava, mas nós sabemos que antes de aceitar o Senhor Jesus, nós víamos vivendo o mundo. Víamos nos acostumando, conquistando. Quando tem uma festa, o que que a gente fazia? A gente quer socializar, entra na festa, conversa com esse, com aquele, no trabalho, assim também, na esquina, numa reunião entre amigos, nós vimos nos encaixando nesse mundo. E por algum tempo nós nos sentimos à vontade nesse mundo, ou por alguns momentos. Mas o Senhor diz que não, que esse é o mundo do engano, que tem uma vida perfeita nos aguardando, as moradas que o Cristo foi preparar. O Senhor nos diz que essa vida é carnal, que apesar de terem coisas boas, sim, mas nós temos que nos desconectar para nascermos da água e do Espírito. Então, quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo habita em nós, e aí sim, quem é cristão sabe que nós passamos a ver o quanto nós éramos pecadores. E agora, aqui no versículo 15, Paulo declara isso. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Olha só, ele já não entende como que ele age daquele jeito. A Bíblia não diz onde que ele estava errando, mas é natural que agora, em Cristo, nós começamos a perceber que a gente vinha numa velocidade como um trem indo para o abismo. E agora ele começa a dominar a carne. É isso que ele está explicando aqui. Vírgula, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ele está dizendo não que ele está indo contra Cristo, não. Ele está revelando que agora Cristo é o Senhor dele, e por isso ele percebe essas coisas. Ele está lá dominando a carne, né? E algumas vezes ele acaba fazendo aquilo que não gosta, aquilo que ele detesta. Versículo 16, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então, esse texto aqui tem alguns pontos em que merecem mais atenção e seria uma pregação ainda mais longa, mas vamos dizer que a maior parte do texto nós vamos tirar um ensinamento muito profundo aqui, de acordo com o tema dessa pregação, que é desconexão. Paulo está tentando se desconectar da carne, que não é como as pessoas podem pensar, ah, então tu quer virar isso, aquilo. Não, é segundo a vontade do Senhor Jesus, segundo a orientação do Espírito Santo, o dia a dia, cada vez mais se entregando para Cristo e não para a carne. É a nossa luta pessoal. Versículo 16, ele diz assim: ora, se faço o que não quero, pronto, ele já deixou bem claro que tem vezes que ele faz o que ele não quer. Então ele consente com a lei que é boa. Ele então está dizendo que sim, concordo que a lei é boa. Existe a lei de Deus e ela é boa, né? Então, quando nós erramos, quando a gente faz o que a gente não quer aos olhos de Deus, a gente acaba lembrando da lei e nós somos obrigados a dizer que a lei é boa. A lei é boa. Os 10 mandamentos, para começar, é boa. Né? Os preceitos, tudo que a Bíblia ensina, tem que ser bom. Vem do Pai, vem do Criador, que agora é nosso Pai, e o Criador é perfeito. Só que, como eu errei, como que eu errei? Esse é o pensamento de Paulo. Como que de vez em quando eu erro? Então eu sou obrigado a aceitar que a lei é boa, não tem saída. Se não tivesse essa lei, então o que eu fiz de errado não seria errado. Então, em vez de amaldiçoar a lei, ele já está dizendo que a lei é boa. Ele confessa que às vezes ele faz o que não quer, mas é porque ele errou. Então, ele consente, ele confessa, ele diz que a lei é boa, a lei de Deus. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Estão vendo, irmãos? Neste caso, que caso? No caso de uma pessoa que age como ele agiu. Ali no versículo 16. Uma pessoa que faz o que não quer, mas ela fez uma coisa sem querer fazer aquilo. Ela não desejou o pecado, ele errou. E além de fazer aquilo que tu não quis, porque tu fez, errou, caiu no engano, em seguida tu consente dizendo que a lei de Deus é boa, tem que me acertar. Então, neste caso, versículo 17, quem faz isto já não sou eu. Eu errei, pequei. Como é que não foi tu? Tu pecou, os outros vão dizer, né? Mas perante o Criador já não sou eu. Porque eu errei sabendo que eu fiz algo errado, mas eu não queria fazer, a situação me empurrou, etc. Foi o pecado que estava dentro de mim que me enganou. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha a luta de Paulo para se desconectar do pecado, da vontade da carne que é pecaminosa. Então, ele, no versículo 15, diz: eu não compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ou seja, Paulo agora ele está profundamente considerando a vontade do Senhor Deus e vê que a vida pregressa dele o acostumou a fazer tantas coisas que ele ainda erra muito. Se faço o que não quero, então eu consinto que a lei é boa. Então eu vejo que a lei é boa, preciso da lei. Está preso à lei ainda, né? Nesse pensamento. Mas neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que me dominou, o pecado que ainda habita em mim. 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, olha só, ele já separou. Porque eu sei que em mim, ele ia dizer que não habita bem algum, não. Não, ele está dizendo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ele corrigiu. Já não é na alma, já não é em Paulo. Paulo é convertido a Cristo. Então ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Estão vendo, irmãos? Nós precisamos identificar que a carne é boa, é para viver aqui, dentro daquilo que o Senhor Deus determinou. Mas nós não devemos dar atenção para os desejos da carne, porque deste modo não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. O querer o bem está em mim, eu quero fazer o bem, mas na hora de fazer eu não faço. Porque na hora de fazer eu acabei dando atenção para a carne. Muitas vezes a pessoa está com a carne debilitada, ela não consegue realmente fazer as coisas. Mas antes de Cristo, principalmente, eu passei a vida assim: olha, se eu quisesse dormir, eu dormia, sempre dando atenção para a carne. Versículo 19: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, Paulo aí está enfatizando que ele acaba fazendo o mal que ele não quer. Versículo 20: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Ele está frisando o que ele já disse lá em cima, de maneiras diferentes. Se o irmão e a irmã pegarem esse texto e ler várias e várias vezes devagarinho e voltar, vai recebendo cada vez mais ensinamento desse texto, cada vez mais entendimento. Então, se eu faço o que não quero, olha, eu estou fazendo uma coisa que eu não quero. Então não sou eu quem o faço. Claro, porque cada pessoa só faz o que quer. Vocês concordam, irmãos? Eu só vou fazer uma coisa que eu quero, né? Mas aqui no versículo 20, ele está dizendo assim, ó: se eu faço o que não quero, como é que eu estou fazendo uma coisa que eu não quero? Que absurdo isso! E muitas pessoas acabam fazendo aquilo que não querem, são movidas pelo espírito do maligno. E ele diz: se eu faço o que não quero, então já não sou eu. Porque se fosse eu faria o que eu quero e não o que eu não quero. Estão entendendo, irmãos? Se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, e sim o pecado que habita em mim. Então, aqui Paulo está falando precisamente do pecado que ele mesmo, nesse caso, é o pecado que ele mesmo cultivou antes de ser cristão. A vida que nós levamos antes, os nossos vícios, os nossos costumes, depois que nós aceitamos a Cristo, nós temos que largar tudo isso. E dependendo do vício, ou do costume de homens, ou da doutrina de homens, seja do tipo de engano que a pessoa caiu, vai ser mais fácil ou mais difícil largar aquilo. Paulo, ele não está falando especificamente da influência do maligno. Nós sabemos que toda a Bíblia Sagrada fala disso, da salvação, para que nós nos separemos do pecado, e que o maligno está aí para justamente colocar na nossa frente todo tipo de pecado para que a gente caia. Mas aqui no versículo 20, Paulo está falando de costume, do pecado que ficou dentro dele, Não importa de que forma ele adquiriu esse pecado, só por nascer nesse mundo, por aceitar a vontade do maligno, agora ele é de Cristo, mas o pecado ele ainda habita dentro do cristão. E como esse pecado está lá dentro, é um costume, é uma vontade, cada um tem um pecado mais acentuado do que os outros. No versículo 20, Paulo diz: mas se eu faço o que não quero, quer dizer, ele está fazendo alguma coisa que ele não quer, mas ele acaba fazendo. Mas por que que ele fez o que ele não quer? Aí ele já identificou o problema. Por que que ele fez o que ele não quis fazer? Ele acaba dizendo: já não fui eu que fiz, foi o pecado que estava dentro de mim. Mas será que a gente pode botar a culpa no pecado? Será que o Senhor Deus vai aceitar a gente lá no céu e dizer: ah, olha, eu pequei sim, mas eu pequei e eu não queria pecar. Não fui eu, foi o pecado. Será que o Senhor Jesus vai aceitar? Não, não vai. Mas aqui Paulo está identificando situações dentro da luta do cristão. É o cristão que realmente não quer pecar, mas ele trazia do passado um vício, uma vontade, um costume, um molde, uma doutrina de homens, algo que impele a criatura a pecar novamente. Paulo não está dizendo assim: olha, eu peco, peco porque não sou eu, é o pecado que habita em mim, a culpa é do pecado. Não, ele está dizendo que ele acabou pecando e ele não quis. E se ele não quis, não foi ele que pecou, foi o costume. E cada vez que acontece, ele observa, tanto observa que ele está se lamentando aqui, versículo após versículo, isso é um lamento e um ensinamento. Versículo 21, ele diz: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. No versículo 21, ele está revelando que ele quer fazer o bem. Mas toda vez que ele vai fazer o bem, o que que ele encontra? Ele encontra a lei apontando: olha, tu errou, segundo a lei de Deus, tu errou, tem um mal aí dentro de ti, tem que corrigir. É isso que acontece quando a gente vai fazer o bem nesse mundo, que não é o mundo do bem, é o mundo do bem bom, né? É o parquinho de diversões, mas esse é o mundo das segundas intenções. Então, quando ele quer fazer o bem, o que que ele encontra? Ele encontra a lei de Deus dizendo que tem um mal dentro dele ainda, que ele acabou errando aqui, ali. É o processo. Paulo está no nascimento da água e do Espírito, ele está se desconectando da carne. Ainda existe uma conexão com o Paulo antigo, com a vida carnal, e Paulo está se desconectando. E ele está percebendo que até quando ele vai fazer o bem, ele esbarra com a lei de Deus, mostrando para ele que o mal ainda está dentro dele. Por isso que o Senhor Deus falou que ele ia mostrar para Paulo o quanto ele tinha que padecer por amor dele. Vocês estão entendendo, irmãos? Que até o padecer por Cristo é glória para nós, porque o padecer por Cristo, aquele cristão que não se importa, que ele busca Cristo a todo custo, se entrega, é o cristão que sabe que estava mergulhado na argila. Como aquele exemplo que eu dei, como se a gente vivesse na argila, sem movimento. Aí o mundo nos dá uma alegria: olha, agora tu pode nadar, né? Aí o cara que é rico, mais esperto: olha, agora tu pode andar no ar. É uma diferença muito grande, né? Aquele que vive na argila é que nem os pobres no barracão, né? O que pode nadar no mar é que nem a classe média, né? Os ricos. E o que pode andar no ar seria como os milionários, top do top. Mas vem o Senhor Jesus e diz: não, não, não, não, tudo isso aí é nada. Vocês serão como anjos. Tem que seguir a lei de Deus, que é pura. E aí então, esta lei ainda aponta que não, não, se tu tá na argila, dá para ver que é ruim. Ah, mas eu tô no mar, eu não quero ir para o céu. O sentimento que dá para alguns, não querem nem ler a Bíblia, né? Olha, eu tô melhor que aqueles que estão na argila, né? E o Senhor dizendo: não, não, não, não, tem pecado em ti, esquece isso, no céu é melhor. E o outro que está andando no ar, então, né? Que mora nas montanhas, que caminha, faz Cooper, faz esqui, não sei o que mais. Esse, então, o rico, é mais difícil ainda de entrar no reino dos céus. Porque ele sim que está mergulhado no barro, ele sim que está enganado, está com pecado habitando nele, e acaba fazendo tudo que o Senhor Deus não gosta. E não entende como é que nós somos bonitos. Né? Como é que nós somos inteligentes? Como é que tem tudo isso e a gente não pode viver? É, como é que eu não posso me esbaldar no sexo, no álcool, na riqueza? Eu quero botar um colar de diamantes no meu cachorrinho. Então ele faz isso e não quer saber, não entende, não tem discernimento. O colar de diamante ali poderia matar a fome de uma cidade inteira de pobres durante um ano. Lá no meio da África. Quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo está mostrando para Paulo o contraste, a diferença. No versículo 20 ele diz: Olha, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faço. Eu aceitei a Cristo, estou nessa batalha. Foi o pecado que habita em mim. Eu tropecei de novo num costume antigo. No versículo 21, então, ao querer fazer o bem, mesmo quando eu tento fazer o bem, eu esbarro com a lei, encontro a lei de Deus, que me mostra que o mal ainda está dentro de mim, que eu ainda tenho que trabalhar. Por isso, o Senhor Deus disse, né, o quanto ele teria que padecer para sair daquele mal, daquela vida antiga. Versículo 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Olha só. Porque se eu for falar daquilo que está dentro de mim, eu sinto prazer na lei de Deus. Eu não estou falando se eu sou bom ou ruim, porque cristão admite, olha, eu venho nas quebradas, conforme eu venho dizendo, né? Eu pequei muito, eu estou clamando, eu estou pedindo entendimento, como que eu fui fazer aquilo, como que não sei o quê. Então, no tocante ao homem interior, o que está dentro de mim, eu sei, eu tenho prazer, eu amo a lei de Deus, eu amo essa palavra. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. Quer dizer, dentro de mim, na minha mente, já está a lei de Deus, eu amo, que lindo. Mas nos meus membros tem outra lei, guerreando contra a lei de Deus. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então tem a lei do Senhor Deus que nos liberta. E tem a lei do pecado que está nos meus membros. O mais fácil de entender aí é o desejo pelo sexo. Eu caí nisso. O desejo pelo álcool, as pessoas viram alcoólatras por drogas, por roubar. É o cleptomaníaco, né? O desejo por poder, o desejo por isso. Todos esses desejos estão conectados aos membros do corpo físico. Todos. Os mais fáceis de entender o sexo. Ah, claro, isso tu sente no corpo. Álcool, claro, tu sente. Toma um golezinho, já sente. Tu sente no corpo a droga. Tu sente no corpo um perfume caro. Tem pessoas que gastam uma fortuna e têm uma coleção de perfumes caros. E até o poder. Tem pessoas que matam para se sentirem. Ah, quero me sentir vivo de novo, eles dizem. E aí é o desejo pelo poder fazer uma coisa que para eles traz o sentimento no corpo de vida, né? Quer dizer, a carne está viva, a carne está sendo satisfeita. Olha até onde que a carne leva a pessoa. Então é o que o Paulo diz aqui no versículo 23. 22, ele afirmou: Dentro de mim, no homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, eu abandonei tudo. Mas no 23 ele revela: Vejo nos meus membros outra lei. Não é a lei que eu tenho prazer, é outra lei que está guerreando contra a lei da minha mente, contra a lei de Deus que já está na minha mente porque eu leio a palavra. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, essa lei que está nos meus membros me faz prisioneiro do pecado. Que membros? Os membros do corpo. o órgão sexual para o sexo, a língua para o paladar. Aí nós temos as pessoas que vão naqueles restaurantes caríssimos. É possível gastar 100 mil reais num almoço. 100 mil reais, tu alimenta uma aldeia inteira por não sei quanto tempo. E tem pessoas que gastam isso num almoço. E aí nós vemos, sim, eu tenho visto de vez em quando, eu não sei quantas vezes na minha vida eu vi, mas umas 10 vezes de repente eu já vi os restaurantes mais caros do mundo. Porque é isso que nós teremos lá na glória e muito mais. Mas aqui não deveria existir isto. Porque estas pessoas estão prisioneiras da lei do pecado que está nos seus membros. Então, voltando, o órgão sexual te dá uma obsessão pelo sexo. O órgão da língua pode te dar uma obsessão pelo paladar, querer provar tudo, querer isso, aquilo, gastar fortunas com restaurantes caros. E assim, todo tipo de concupiscência, todo tipo de desejo da carne. Tem pessoas que têm o desejo simplesmente de ter as coisas caríssimas, como carros, simplesmente para olhar, gastando milhões e milhões na manutenção daquilo ali só para andar entre os carros e olhar. É como coleção de selos caros. Todas as coisas desse mundo, quando em excesso, quando não são direcionadas para o bem-estar do semelhante, se tornam a lei do pecado. E tudo isso está no corpo carnal, porque quando a pessoa morrer, vai perder esse corpo, ela não vai ter mais esses desejos. E aí vai ser a boa notícia para uns. Para nós que cremos no Senhor Jesus, receberemos corpos glorificados e sem esses desejos carnais seremos livres desse pecado que nos aflige aqui na terra. Nós temos que fazer essa batalha que Paulo fez aqui. Depois nós seremos livres. E os condenados que lutaram tanto pelo pecado vão subir e também vão receber corpos glorificados. Olha só, corpos imortais. Já no primeiro momento vão sentir um corpo novo e não vão sentir mais o desejo pelas coisas daqui, porque não vão ter órgãos sexuais, não vão ter mais as coisas daqui, não vão ter mais nada, vão se sentir num ambiente totalmente diferente, longe. Vão estar perante a condenação lá, sabendo que não vão poder ter mais nada, vai ser só aflição. E já no primeiro momento vão ver que até o corpo deles vai ser diferente. Vão ver que até mesmo não era necessário lutar por aquelas coisas, porque hoje nós sabemos, eu caí nesse pecado, mas eu não cheguei a ser assassino, né? Não cheguei a. Fiquei comigo o pecado, não cheguei a deitar com o mundo inteiro, até eu tive poucas experiências, mas tem pessoas que têm esse vício que vai desde o que o homem permite, que é o ficar, né? Eu pude ficar, irmãos, desde os que eu me lembro, desde os 9, 8, 9, 10 anos de idade. Eu era criancinha e tinha as criancinhas que lá no Rio de Janeiro queriam ficar comigo. Naquela época, irmãos, já acontecia. Ah, então eu tive isso assim de bandeja, mas eu nunca me esbaldei nisso. Olha, eu não sei relatar para vocês quantas vezes eu, enfim, vocês entenderam, né? Eu caí nesse pecado. Porque fora do casamento, fora de Cristo, não podemos ter relações sexuais. Então, dentro da lei que o homem permite, dentro do que, ah, garanhão, vai lá, né? Até a obsessão pelo sexo é prazer, é diversão. E chega até o ponto daquilo que a lei não permite. Alguns se tornam assassinos, estupradores. Esses condenados, quando subirem, já vão subir sem o órgão sexual. Já vão subir desprovidos de todo o ambiente, de árvores, de tudo. Vão chegar lá no inferno, não vão ter nada. E vão concluir que, olha, tudo que eu mais busquei, agora eu estou vendo que é verdade. Que eu não precisava ter aquela fissura por aquilo. Hoje eu não sinto isso aqui porque o meu corpo é diferente. Porque a verdade vai vir à tona. E se o Senhor diz que é, eu tenho que aprender isso, irmãos. Eu que hoje, por exemplo, eu digo, ah, porque eu quero ter uma varoa e não posso por causa dos meus problemas e tudo, que eu já contei para vocês. Eu tenho que parar com isso porque, apesar de ser bom, a própria palavra diz que, olha, não é para todos. Nem o casamento é para todos. Lá atrás tem uns em que o Senhor Deus pega para profeta e diz, olha, não vai ter mulher. E aí, como é que encaixa na Bíblia? Como é que encaixa? O mesmo Deus. O nosso Deus, ele tem um tratamento diferente para épocas diferentes e pessoas diferentes também. Então, irmãos, nós temos que entender que é questão de salvação. É questão de simplesmente reconhecermos que nós estamos numa fria misericórdia, irmãos. E reconhecermos que o Senhor Deus, de tanto amor, nos amou tanto assim que enviou o próprio Filho para nos salvar. E nós já aceitamos, estamos salvos, selados no nascimento da água e do Espírito. Esse nascimento, ele só se completa se nós buscarmos a conexão com o Pai e a desconexão das coisas da carne. Isso é para mim, irmãos. Eu falo para vocês, eu quero carregar a vergonha da cruz. Isso é para mim, eu não me escondo. É para mim. E Paulo mesmo revela aqui, versículo 23, mas vejam nos meus membros, porque é muito comum quando falam nos meus membros a pessoa pensar direto no sexo ou no álcool, que são os pecados mais facilmente identificáveis. Mas tem muitos pecados, irmãos, conforme eu citei já alguns para vocês, né? Até a sede pelo poder faz com que pessoas coloquem seres humanos numa selva e vão caçar aquele ser humano só para se sentir vivo. Quer dizer, já tem aqueles que têm o prazer de caçar animais, né? Mas chega um ponto em que alguns desses caçadores, eles tomam para si que todos nós somos animais. Então, se pegar um animal ou pegar um ser humano, não faz diferença nenhuma. Ele até prefere um ser humano para ficar mais difícil a caça. Que é pecado maior do que aquele que usa um membro da língua para gastar milhões e milhões ao longo de sua vida só porque tem milhões com restaurantes caríssimos para comer caviar, para não sei o quê, para etc. E vem aquele chefe cheio de frescura explicando que não é para zombar daquele chefe, mas ele não devia ter nem aquela profissão. Não é para zombar quando eu digo cheio de frescura. É aquilo ali no paraíso, lá sim, né? Mas aqui vem um chefe cheio de orgulho, de frescura, porque essa erva foi não sei o quê, o molho de não sei o quê, e vai defumada e não sei o quê, não sei o quê. Aí vem um prato, aí depois vem outro prato, o chefe vem de novo explicando o outro prato. Condenação, meu filho. Tem milhares de pessoas morrendo de fome por um pedacinho de pão que não tem. Paulo então coloca, versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei. Quer dizer, o corpo dele está pedindo as coisas. E ele acaba fazendo. Vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. Ou seja, a lei da mente de Paulo já é a lei de Deus. Ele já conhece a palavra, só pensa no Senhor Deus, mas tem o corpo dele, que foi acostumado, o passado dele, foi acostumado com a lei do pecado. Versículo 24, ele diz: desventurado o homem que sou. Quer dizer, Paulo foi bem-aventurado, né? Porque misericórdia, as cartas paulinas, o Senhor veio para ele e ele foi bem-aventurado. Porém, ele é honesto, ele está mostrando o sentimento dele. Nisso tudo aqui, ele está revelando o nascimento da água e do Espírito, que ele está saindo da carne, está se sentindo imundo, está vendo as coisas onde ainda erra. Então, ele identifica de desventurado o homem que sou. Irmãos, quando eu falo assim é porque muitas vezes eu já identifiquei coisas horríveis que eu não percebia. E aí eu mesmo, eu tenho que pedir para o Senhor mais que o Senhor me revele, me mostre, me aponte, me conceda poder para mudar. Porque a nossa alma é perversa, irmãos. É isso que Paulo está dizendo. A nossa alma, ela veio acostumada com as coisas do mundo. Não adianta eu dizer assim, qual é o teu pecado, qual é o do outro. Não. Você vai achar o pecado de um, o que viu ele fazendo, o que não viu ele fazendo. Te olha no espelho, irmão. Te olha no espelho, irmã. À luz da palavra, começa a pensar o que está dentro de ti, se é mesmo a palavra do Senhor Deus. Porque quando a palavra está dentro de ti, tu começa a ficar que nem Paulo. Começa a ter aflição. Começa a dizer o que ele disse ali no versículo 24: desventurado o homem que sou. É. Ou seja, ele se sente assim: que coisa horrível que está acontecendo comigo. Quem me livrará do corpo desta morte? Tá? Aqui vamos no entendimento simples, né? Quem me livrará do corpo pecaminoso, né? Dos pecados que eu cometi, que me levam para esta morte? Que morte é essa? A morte eterna, que é a condenação, o lago de fogo. Mas a expressão quem me livrará do corpo desta morte tem mais significados, tem costumes naquela época. Eu não vou colocar aqui agora, ficaria muito extenso, mas entendamos o seguinte: ele está dizendo, quem me livrará dessa morte? Que o meu corpo acaba cometendo um pecado que me leva para a morte. Versículo 25: graças a Deus por Jesus Cristo. Olha aí, nosso Senhor. Então, como é que ele pode dizer que é desventurado? Ele está explicando como ele se sente. Não é que ele seja. É. Porque em seguida ele já revela, claro, é Paulo, todas as cartas paulinas, nós sabemos quem é Paulo. É, o Senhor Jesus veio para ele deixou de ser perseguidor de cristãos, deixou de ser assassino para ser Paulo, nosso irmão. E aí no versículo 25, ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas por quê? Por Jesus Cristo? Claro, porque ele disse em todos esses versículos que ele está tentando sair da carne, a luta dele, mas não consegue. É isso que Paulo quer dizer. Não consegue. Então, nós vamos dando graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas para fazer isso, tem que buscar ser como Paulo. Tem que seguir o exemplo de Paulo, que na realidade é o exemplo de Cristo, né? Nós apenas lemos os exemplos da Bíblia Sagrada para chegarmos ao exemplo de Cristo. Então, Paulo pode dizer isso: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por quê? Porque ele conhece Jesus, o Cristo. Ele, conhecendo o Senhor Jesus, ele pode dar graças a Deus por ter enviado Jesus. Só por falar isso, ele está salvo. Porque ele não fala da boca para fora, ele vem explicando que ele está numa batalha por Jesus Cristo. E mesmo sendo escravo de Cristo, ele está dando graças a Deus por ser escravo de Cristo e não do mundo. Estão entendendo, irmãos? De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Aqui de novo. É aquilo que eu disse para vocês, tem que ler várias vezes e vocês vão obter muito, muito conhecimento só aqui em Romanos 7. É orar, deixar que o Espírito Santo revele e o conhecimento vem direto do Senhor Deus. Mas o que que Paulo quer dizer aqui? De maneira que eu, quem é que ele está falando? Ele, não Cristo, ele, dele mesmo, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Claro, nós, eu, com a nossa mente, o nosso poder, assim, ah, eu posso, eu não posso nada. Com a minha mente, eu não posso nada. Eu sou escravo da lei de Deus. Claro, porque a lei de Deus eu amo, está na minha mente e é ela que me baliza. Eu sei que quando eu erro, eu reconheço porque eu tenho essa lei que é minha referência. Eu choro, eu clamo, como eu fui fazer isso? Eu errei. Então, de mim mesmo, com a minha mente, eu acabo errando e sou escravo da lei de Deus. Mas por que que sou escravo? Porque eu não me sinto bem. Eu vou fazer de tudo para seguir a lei de Deus. Estou na graça. Sou perdoado. Mas é por isso mesmo que eu digo graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Porque com a minha mente eu não posso, eu tenho que ser escravo da lei de Deus. Não posso, eu sou limitado. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Nós somos salvos pela graça, né? Então tá aqui, ó. O versículo 25 de Romanos 7 está nos dizendo, Paulo está nos dizendo que ele dá graças a Deus por Jesus Cristo. Por quê? Porque nós somos salvos pela graça. Porque eu mesmo, com a minha mente, eu sou escravo da lei de Deus. Eu não posso. Começa por aí. Eu sou escravo. Eu sigo a lei de Deus. Eu amo a lei de Deus. Eu não consigo seguir perfeitamente, mas eu estou salvo pela graça e assim eu estou olhando sempre a lei de Deus. Porque eu sei que, segundo a carne, eu sou escravo da lei do pecado. Então, nesse mundo, Paulo diz no versículo 25 que nós estamos no nascimento da água do Espírito. Precisamente no versículo 25, irmãos, está mostrando a desconexão da lei do pecado e a conexão com a lei de Deus. Paulo está dizendo. Com a mente, ele é escravo da lei de Deus, porque a mente ele já ama Deus, já entendeu. Então, mesmo que eu deseje fazer outra coisa, eu vou atender à vontade do Senhor Deus. Eu sou escravo, eu faço o que o Senhor Deus, meu Deus, manda. E se eu faço alguma coisa da carne, é porque eu gosto, é porque eu errei, é que eu me descuidei da lei de Deus. É aquela luta. Então, ele diz que com a mente eu sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, segundo a carne, eu sou escravo da lei do pecado. Ou seja, se eu olhar para a carne, eu vou ser escravo do pecado. Porque eu vou fazer o que é gostoso para a carne. E eu não quero chegar lá em cima e o Senhor dizer assim: olha, tu não, eu não quero isso para mim, irmãos. Então eu digo a verdade. Eu digo o que Paulo está explicando. Olha, segundo a carne, nós somos escravos do pecado. Se nós esquecermos por um momento da lei do Senhor Deus, que já aconteceu comigo várias vezes, se eu esquecer, diz aqui que pode beber, aconteceu comigo já uma vez, pelo menos depois que eu aceitei o Senhor Jesus. Na minha vida inteira eu não sei dizer. Não sei dizer se 3, 4 vezes por aí, não sei dizer quantas vezes eu já caí bêbado no chão no meu quarto. Então, depois que eu aceitei o Senhor Jesus, pelo menos uma vez, isso já aconteceu. Ah, por quê? Porque naquele momento eu estava escravo da lei de Deus. Não, isso não pode, não pode, não pode, vai. Ah, chegou na questão da bebida. Estuda, estuda, estuda. Ah, aquele irmão estudioso. Ah, pode. É, o vinho, a bebida da alegria, pode. Pode mesmo. Porém, a palavra diz que tem um limite, a palavra diz que é preferível não, e assim vai. E no momento em que eu fui no pode, pode, aí eu fui criando o hábito. Nem todos os dias, e às vezes sim, às vezes cheguei a passar assim, corrido, 7, 10 dias, todos os dias. Mas no dia em que aquilo se tornou hábito, nem que seja por 5 dias seguidos, pode dá um problema, né? Aí o que que aconteceu? A criatura que sai da lei de Deus e entra na lei da carne, que é a lei do pecado. Por quê? Porque se passou um pouquinho mais do que não devia, já está dando mais atenção para a carne. É, no caso do álcool, o que que é? Você sabe o que é o álcool? Você bebe um copo, a palavra permite, 2 ou 3 permite. Mas cada um tem que saber o que faz. Tudo é puro para aquele que é puro. Não adianta dizer que é puro, não adianta inventar doutrina de homens, né? Tem que ler a palavra, né? No caso daquele dia em que um anjo do Senhor desceu, eu estava nesse erro também. Se a palavra permite beber, eu entendo assim, seria uma vez por semana, 2 vezes por semana. Bem pouco. E depende do organismo da pessoa. Não pode ser em público, tem que fugir da aparência do mal. Não pode forçar o irmão que não bebe a beber. Então, se vem irmãos na tua casa, tem que perguntar se eles bebem. Se eles não bebem, tu não deve constranger, não deve beber na frente deles. Naquele dia em que desceu um anjo da parte do Senhor Jesus, eu estava cometendo esses pecados mais simples. Eu estava. Eu conto esse testemunho para quem escuta as pregações, um pouco aqui, um pouco ali. Desceu um anjo da parte do Senhor Jesus, ficou acima da cabeça das pessoas, numa cidade grande. E ele veio me corrigir, irmãos, veio me corrigir, apareceu em carne e me disse que do jeito que eu estava, eu não iria herdar o reino dos céus. E uma pregação aqui, outra ali, eu vou revelando mais alguma coisa. Eu estava bebericando, esse foi um dos pecados também. O maior de todos é porque a minha mente toda estava voltada para o mundo. Mas eu estava também, dentro do que permite a Bíblia Sagrada, bebendo um copo de cerveja aqui, outro ali, mas não pode beber em público. Tem que fugir da aparência do mal. Eu bebi um copo num bar, um copo no outro restaurante. Estão entendendo, irmão? Sair caminhando sozinho, que é perigoso. Tudo isso aí. Esse foi um dos pecados, mas não foi só aquele dia, né? É, foi desde os 4 anos de idade, quando apareceu um demônio para mim. Eu passei a vida inteira sugando conhecimento, querendo saber tudo sobre o mundo. Esse foi meu maior pecado. E se tornou uma adoração, uma busca pelas coisas do mundo. E aquele dia foi a gota d'água. Um anjo do Senhor desceu para me dizer que eu não subiria se eu continuasse daquele jeito. Ou seja, eu estava escravo dos meus membros. O desejo pelo sexo, que seja, que eu não aproveitei, tive a vida inteira, né? Acabei não aproveitando. O desejo pelo álcool, que eu também não aproveitei, não fui alcoólatra, não. Para a vida inteira, não sei quantas vezes, foram poucas vezes em que eu caí bêbado. Mas o meu maior desejo, que os meus membros pediram, foi o desejo de ter tudo isso. Eu já tinha sexo e não me dava por conta. Já tinha álcool e não me dava por conta. Porque o meu pessoal sempre teve cerveja, né? E sexo é de graça, né, irmãos? Mas eu não me dava por conta e não usufruí disso. E aí a minha sede, conhecimento do mundo, poder, eu queria ficar milionário, eu queria ter tudo, iates, mansões. É os meus membros, a concupiscência, a minha carne pedindo tudo isso. Glórias a Deus, irmãos. Glórias ao Senhor Deus, porque o Senhor Deus conhece as almas. E o Senhor Deus, desde os 4 anos de idade, ele esteve zeloso observando a minha alma e me livrando dessas coisas. Glórias ao Senhor Deus, irmãos. Eu estudei muito e quando eu ia ficar milionário. Eu não vou tentar provar isso para vocês, porque aí não haveria espaço aqui nessa pregação. Mas quando eu iniciei meus projetos e tudo, o mundo foi bem certinho. O mundo virou de cabeça para baixo, com esses problemas aí. E eu fiquei impedido de ficar milionário. E ainda de presente eu ganhei um mal que não me deixa dormir, amados. Há uns 10 anos mais ou menos, eu não posso casar, não posso nada, porque passo vergonha. Porque a pessoa que não dorme, até de vez em quando me vem lavando o pátio, fazendo alguma coisa, mas pessoa que não dorme não pode cumprir horário numa empresa, não consegue. E eu dou glórias ao Senhor Deus, porque o Senhor Deus está desarraigando a minha alma da lei do pecado dos meus membros. Está dizendo: olha aí, está vendo? Olha aí, tu já é uma ilha. De tanto que tu sabe, de tanto que eu te revelei. Na face da terra, até um anjo o Senhor enviou para mim. Um anjo, irmãos. Um minuto ele ficou. E aquele anjo ele veio do terceiro céu. Para mim, a maior prova de que é largar tudo isso. Se fosse me dar um baú de tesouro, não vale nada para mim. Só vale uma coisa, irmãos. É o Senhor Deus dizendo: sim, é a aprovação do nosso Pai. Se vocês não chegaram a essa conclusão ainda, que a Bíblia diz que é assim, então corram. Busquem a face do Senhor, porque é isso que a palavra diz para nós fazermos, porque não tem nada mais importante do que a salvação em Cristo Jesus. E esse sentimento de urgência nós observamos em toda a palavra. Vamos lá para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 23 ao 27. Tudo faço por causa do Evangelho. Eu vou ler corrido aqui, mas eu já parei aqui de emoção, porque a situação em que eu me encontro, irmãos, até parece que eu sou assim. Aqui Paulo está revelando a. Começa que nós conhecemos a história de Paulo. O Senhor chamou Paulo e já revelou, dizendo o quanto que ele teria que padecer pelo Senhor. E se o Senhor Deus começou assim, nós lemos nas cartas paulinas o que Paulo estava passando. É horrível. Mas é horrível no sentido da carne, porque a carne sente. Mas que seja horrível, nós estamos nos desconectando. A gente não quer sofrer, não é mesmo? Mas os pensamentos do nosso Pai são mais altos do que os nossos. E Paulo revela que a maravilha que está acontecendo com ele. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 23 ao 27. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, aqui, irmãos, até eu estou levando um tapa na cara. O Espírito Santo está me advertindo, né? Para eu ler e reler esses versículos, Paulo está nos ensinando que, olha, essa desconexão, né? A gente tem que se desligar da vontade da carne e se ligar no Evangelho. Nós temos que fazer tudo por causa do Evangelho, com o objetivo de nos tornarmos cooperadores com o Evangelho. E Paulo dá um exemplo que é aqui um modo de falar, porque não é assim. A salvação é para todos que creem no Filho de Deus. Irmão não compete com irmão. Todo aquele que crê tem a vida eterna. Mas Paulo explica que nós, por estarmos salvos, não devemos cruzar os braços, achando que é um ingresso, não é mesmo? Achando que, olha, Cristo foi pendurado no madeiro só para tu dizer assim: é, ele me chamou, é, eu estou salvo, meu. Não, não é assim. Se Cristo te chamou, valoriza. Olha para a cruz, que ele não está mais lá, ele fez a parte dele. Mas olha um pouquinho antes da cruz e vê o quanto o Senhor Jesus sofreu. E aqui eu estou levando um tapa na cara, irmãos. Sim, é forte. Então ele ensina que não é assim, não é que um só vai ganhar o prêmio, mas é como se fosse uma corrida. Tem que valorizar o sacrifício do Cordeiro de Deus. Tem que correr de tal maneira que alcance esse prêmio. Ué, mas já não estou salvo, não é pela graça? Exatamente. Mas quem lê toda a palavra entende que tem que buscar. Porque já os atletas, ele está explicando aqui, em tudo se dominam, na alimentação, acordar cedo, fazer ginástica durante muitos e muitos anos, e eles fazem tudo isso para alcançar um prêmio que é corruptível, uma medalha, uma honraria de homens, um sucesso que vai dar algum dinheiro aqui na terra, que vai deixar o atleta famoso. e por isso eles já fazem tudo. Nós, porém, estamos buscando alcançar a coroa incorruptível, que é a promessa, irmãos. É a coroa de vida eterna e abundante. Então, Paulo diz: assim corro também eu. Não sem meta, não é de qualquer jeito. É uma luta. Não como desferindo golpes no ar, não é de qualquer jeito, não. Como aquela pessoa: tu é cristão? Ah, eu sou ali da esquina, ah, tá, não sei. Não! Sou cristão, sim. Jesus é o meu Salvador, é o Filho de Deus. Em detalhes, a gente percebe quando a pessoa está em Cristo ou quando não está em Cristo. Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos para ver se nós estamos fazendo essa desconexão com as paixões carnais. Oh, irmãos, eu que sofro tanto porque o Senhor Deus não me permitiu, né? Com os meus erros, com a minha teimosia, tudo, bem dizendo, eu não me permiti viver a vida. E estou levando um tapa na cara aqui. Olha, eu mesmo não me permiti quando podia. É. E agora vou querer ter tudo isso, quando isso me leva à escravidão. Ué, mas não é permitido casar e não sei. É, mas eu não pude ter, passou, olha o mundo de cabeça para baixo, olha eu que já tenho esse mal que não durmo há 10 anos. No meu caso é glorificar, é dar glórias a Deus, é me desconectar dessas paixões. É. Até o casamento que é permitido e é a imagem sagrada do noivo com a noiva. Até o casamento não é para todos. Cristo diz que até muitos se fizeram eunucos por amor à palavra. Quer dizer, muitos simplesmente abandonaram essa parte por amor à palavra. Eu falo isso como se fosse eu, né? Não, eu não tive essa honra. Não, eu perdi tudo. Eu tenho que reconhecer que perdi tudo. É, então eu tenho que abandonar essas paixões carnais, porque lá em cima não se casam nem se dão em casamento. Eu só quero chegar lá em cima e ver o Senhor me chamando e dizendo: bendito e não maldito. É, irmãos, então nós temos que nascer da água do Espírito, temos que fazer essa desconexão das paixões carnais e a conexão com o nosso Pai, que é Espírito. Isso Paulo explica muito bem nas cartas paulinas. Por isso que nós temos que ler e reler essas cartas paulinas com mais paixão, com mais vontade, com mais atenção. Nós sabemos então que não é um campeonato. A salvação, todos que creem no Filho de Deus estão salvos. Mas é parecido com uma corrida. Por quê? A salvação não é por obras também, mas o Senhor Deus quer que nós andemos nas obras previamente preparadas. A salvação é pela graça, não é por obras. Significa que se tu pode fazer, tu faça. Se tu não pode, não faça. Mas o nosso comportamento, a nossa alma tem que ter uma certa aflição, tem que ter uma certa preocupação, uma valorização com a obra do Cordeiro de Deus, que foi crucificado por nós. Tem que ser como se fosse uma corrida, não é um campeonato, mas tem que ser uma corrida. Já no nascimento da carne, foi uma corrida. Vocês conhecem como é que foi a história. Milhões de espermatozoides, né? Só falta alguém dizer: ah, mas eu não estava lá. É, tu não estava lá. É, não estava lá porque não lembra. Que aquilo lá, se eu não sei dizer, mas pelo que eu entendo, foi uma loucura aquilo lá. Milhões de espermatozoides e só um, só tu, entrou no óvulo. Já na carne foi assim. O nascimento da carne foi isso, uma seleção de muitos sendo chamados e poucos escolhidos. O nascimento da água do Espírito tem uma semelhança com o nascimento da carne, a semelhança de dificuldade. É uma sequência, é o plano do Senhor. Primeiro tivemos que nascer da carne, agora nascer da água do Espírito. Então nós sabemos que a salvação não é por obras, mas tem que ser como uma corrida. Porque existem obras pequenas ou grandes, mas nós só descobriremos que obras são essas, se a gente pode ou não pode fazer, se a gente fizer essa corrida. Se não conseguir fazer nada, é pela graça mesmo. Não precisa se preocupar. Efésios 2, versículos 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, irmão, se a gente lê só um versículo, só um pedacinho muito rápido, aí a gente não entende. Vejam que Efésios 2, versículos 8 ao 10, primeiro diz que a salvação é pela graça, é dom de Deus, não é das obras, para que ninguém se glorie. Mas, logo em seguida, está dizendo assim que nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, se a gente para aí, não entende nada. Primeiro diz que não é por obras, mas depois é para boas obras. E toda a palavra, não é mesmo? Lendo toda a palavra, nós entendemos. Mas aqui mesmo ele já continua dizendo: somos criados em Cristo Jesus para boas obras, vírgula, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, são obras que o Senhor preparou de antemão. Ele conhece o tamanho do teu vaso. Ele sabe quem tu és desde o ventre da tua mãe. Ele preparou de antemão as obras que tu pode fazer. Se pequenas ou grandes, não importa. Mesmo que tu ache que não consiga fazer nada, tu vai acabar fazendo as obras do tamanho do teu vaso, o tamanho da tua alma. As obras que Ele, o Senhor dos Senhores, o Senhor de toda a criação, preparou para ti. Mas para que nós façamos essas obras, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Nós temos que dar atenção à voz de Deus. Nós temos que agir como se fosse uma corrida, com motivação, querendo fazer a obra do Senhor Deus. E assim, quando nós buscamos, o Espírito Santo vai colocando e a obra do Senhor Deus vai se realizando através da tua pessoa também. Então, irmãos, o problema é que a gente não quer pensar fora da caixa. Quem fez aí marketing, quem estudou essas coisas que eles ensinam, essas coisas bonitas, realmente tem essa coisa do pensar fora da caixa, né? Só que aqui na palavra do Senhor, o pensar fora da caixa é entender que a caixa é esse mundo limitado, esse mundo carnal, né? E agora nós temos que pensar fora dessa caixa, dessa caixinha. Ah, mas o mundo é maravilhoso. Ah, mas eu desejo tanto isso, aquilo. Mesmo o irmão que não fala, deseja, porque o Senhor Deus colocou isso dentro de nós. Eu tive muita dificuldade, eu confesso para os irmãos, eu tive. Porque o Senhor colocou isso e fez assim, o homem biológico, com desejo disso, desejo daquilo. E eles falam, até eu não duvido, a ciência fala que tem dinossauro com tantas ossadas e não sei o quê. Mas isso não muda nada, minha fé. Eu fico pensando, puxa vida, desceu um anjo da parte do Senhor Jesus. Não muda nada, minha fé. Agora, por que que o Senhor Deus fez assim? Eu não sei. Eu não quero provar nada para ninguém. Já entendi pela palavra que é o Espírito Santo que prova tudo. Já entendi que ninguém vai para o lago de fogo sem merecer. Ah, que horrível, como é que pode? E quem pensa isso é o ímpio. Não adianta, como é que pode, se Deus é bom, que é isso, que é aquilo. Quem pensa isso é o ímpio. Quem é cristão é porque recebeu do Senhor Jesus alguma coisa. Recebeu revelação, recebeu visão, arrebatamento, foi levado para um lugar, eu fui levado para um lugar espiritual onde via os demônios fazendo as coisas horríveis, mas fui colocado na visão deles. Eu sei como é que eles veem as coisas horríveis. É terrível, irmãos, não posso nem pensar. Eu fui levado uma vez. Então eles vão fazendo aquelas coisas, imagina que seja o que for, que é horrível. Vão fazendo e gostando. Porque quando o espírito do maligno ele entra, ele muda, ele se mistura com aquela alma e a alma passa a fazer, a gostar das coisas que o maligno gosta. Estão entendendo, irmãos? E então nós temos que lembrar constantemente que tem um príncipe do mal nesse mundo. E o pensar fora da caixa é isso mesmo. Ué, mas como é que eu vou pensar fora da caixa se eu estou dentro da caixa? Pois é. Por isso nós aceitamos a Cristo. Por isso o Espírito Santo está dentro de nós, nos falando, nos dando o entendimento que Cristo é o Senhor. Por isso existem pessoas tão estúpidas, sim, tão estúpidas e teimosas como eu. Cheguei ao ponto em que meu testemunho é longo, desceu um anjo da parte do Senhor Jesus. E mesmo assim, eu passei 2 anos em aflição e ainda consegui pecar depois. Não tem estupidez maior do que ignorar. A minha ignorância foi muito grande. Então, pensar fora da caixa é entender que nós estamos totalmente dentro de um paradigma e tudo, mas quem é cristão já recebeu, para mim, eu já recebi a visita de um anjo veio. Para quem está em Cristo, eu não quero saber. Cada um recebeu alguma coisa, a Bíblia diz que recebeu. Ou sonho, ou visão, ou revelação, ou arrebatamento, ou visita de anjo, ou viu alguma coisa que não tem nesse mundo. O homem está fazendo muita coisa agora e muita gente está sendo enganada, vai achar que recebeu isso, aquilo. Mas, enfim, eu estou indo pela palavra, irmãos. Pela palavra. Ninguém é obrigado a acreditar no meu testemunho. Daquele anjo que me visitou. Mas pela palavra nós temos que pensar fora dessa caixa, que é esse mundinho aqui. Nós recebemos vida eterna e abundante em Cristo Jesus. Tudo que nós criamos aqui nesse mundo, por mais bonito que seja, só pode acontecer dentro da nossa limitada existência. Ah, mas o mundo é maravilhoso, não sei o quê. A partir do momento que tu recebe algo de Cristo, cai tudo por terra. Tudo por terra. Ah, pecador, mas então tu está mentindo, porque tu passou 2 anos lutando mesmo depois que desceu um anjo. Exatamente. O meu eu já estava derrubado. O meu eu, o tal, que entende, que não sei o que, já estava em parafuso 2 anos, não achava mais saída. E agora eu estou nesse processo de entrega, irmãos. Porque tudo aqui parece maravilhoso. Mas tem o espírito do maligno influenciando. Esse é o plano do Senhor Deus, é a salvação. E esse espírito do maligno, ele só consegue inspirar para criar coisas carnais, coisas desse mundo. Ele convence as pessoas a adorar aquilo, a ficar, vão num trem naquilo e estão indo para o abismo. Primeira percepção é que nós não fomos feitos para viver aqui. É plano do Senhor. É só por algum tempo. A segunda percepção é olhar para ti mesmo, num bom sentido. Te olha no espelho e vê, olha que maravilha que tu é, mas não é adoração. É, olha para ti e diz assim, puxa vida, eu gosto de viver. Olha para o espelho da alma, né? Que eu digo assim, por um momento olha para dentro de ti e vê e sente. Nós que estamos em Cristo não precisamos fazer esse exercício. Mas aquele que não está e sente, olha, não pode ser. Eu sou maravilhoso, eu quero viver, eu fui feito para viver, não tem sentido nenhum viver e puf, morrer. Uma sopa, como dizem no universo, não tem sentido nenhum. E a Bíblia revela que eles estão tão gananciosos, tão aflitos para fazer tudo isso, porque eles estão com o mesmo sentimento do Satanás. Não estão condenados ainda, podem aceitar a Cristo, mas estão se alinhando ao Satanás e já com esse sentimento de que nunca mais terão isso. Por isso querem ter tudo agora. Então, o maligno, ele só ensina a criar as coisas carnais desse mundo. Por quê? Ele não quer revelar as maravilhas do mundo espiritual onde Cristo foi preparar moradas. Mas, repetindo, quem é cristão não quer provar nada para ninguém. Eu falo especialmente para os irmãos, porque quem é cristão sabe que Cristo é o Salvador, sabe que foi preparar moradas, sabe que ruas de ouro e de cristal é só o começo. É vida eterna e abundante. Portanto, irmãos, quanto mais a gente se ocupa nesse mundo, mais nós nos conectamos com esse mundo, mais nós nos desviamos de buscar a face do Senhor. Porque assim a gente fica se apegando, buscando as coisas incompletas e temporárias. Por quê? Nós nos maravilhamos com as coisas desse mundo, não é mesmo? Claro! Ninguém vai dizer que uma árvore, uma floresta é coisa ruim. Claro, eu queria ser milionário, ter uma floresta no pátio da minha casa. Mas essa é a promessa. Essa é assim que nós vamos habitar, né? Mas nós nos maravilhamos aqui, achando que vamos ficar aqui. Ah, não, eu conheço a palavra, já sei, mas toma cuidado. Toma cuidado para não se desesperar. Nós, em Cristo, nós não temos desespero, nós temos esperança. É permitido sonhar, pensar nessas coisas, olhar um vídeo, se eu olho uma mansão, se eu olho uma natureza, mas tudo isso é centrado em Cristo. Porque nós devemos experimentar a vontade do Senhor todos os dias, para que nos maravilhemos ainda mais com a presença do Senhor do que com a presença das coisas desse mundo, por mais maravilhosas que sejam. Devemos nos maravilhar adorando ao Senhor, nos maravilharmos com o saber do Senhor e de Sua vontade. Isso é a certeza da salvação, quando nós nos alegramos em saber na alma, puxa vida, eu vi num vídeo aquilo, vida de milionário, eu vi natureza, eu vi água, mar, ah, mas eu vou ter tudo isso na glória. E se não tiver o um mar lá que seja, vai ter melhor do que isso. Nós temos que nos desconectar, tendo o que puder ter na carne, vivendo bem se puder. Mas conectados em Cristo Jesus. E o conselho inicial para essa desconexão, toda a Bíblia explica que eu apanhei muito, né? E estou apanhando também. Romanos 13, versículo 14. Olha aí, fácil de lembrar, ó. Romanos 13, versículo 14. Diz assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Para se revestir do Senhor Jesus Cristo, tem que conhecer o Senhor Jesus Cristo. Tem que adorar o Senhor Jesus, olhar para a obra dele. Irmãos, isso, amados, eu fiquei até sem palavras agora por um momento. A imagem daquele anjo dizendo não para mim, me avisando. Abriram-se os céus e veio um anjo da parte do Senhor Jesus. O Pai e o Filho são um. O Criador enviou um anjo a meu respeito, deu ordem ao meu respeito, amados. Eu passei 2 anos aflito. Melhor que tenha sido o que aconteceu, ele veio para me corrigir, então eu me senti perseguido. Amados, e agora eu olho isso, e agora eu vejo, eu tenho já separado ali de novo o filme, o Evangelho, para assistir a obra do Senhor Jesus. Ué, mas tu já não viu isso 1.000 vezes? Amados, eu fiquei sem palavras, é como se eu nunca tivesse visto. É como se eu não tivesse visto, mas não sentido, e agora. Ah, mas eu lembro que um dia passaram um vídeo curtinho, só do momento que o Senhor Jesus estava sendo crucificado. Foi lá numa denominação. E eu chorava assim, eu já amava o Senhor Jesus. Mas nós não temos nem noção, irmãos. Então, Romanos 13, 14, agora eu lembrei daquele anjo dizendo não para mim. Ah, amados. Romanos 13, versículo 14, diz para nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo. Quem é o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador? É o Verbo de toda a criação. Para nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo, nós temos que conhecê-lo mais e mais e mais. Mas o que é isso? O pregador explica. É isso mesmo. O Senhor conhece o tamanho do teu vaso e tu vai te impressionar onde tu consegue chegar no conhecimento de Deus se tu te entregares. Se tu simplesmente deixar de se conectar na carne que vai te trazer sofrimento e se conectar mais no Senhor Jesus. O Senhor Deus conhece o tamanho do teu vaso e ele sabe que tem vaso de tudo que é tamanho. Se tem um irmão, uma irmã que tem uma inteligência sobrenatural, o que acontece? Se tem, não vai ser nada na frente do Senhor Jesus. Vai ter sempre o que aprender com o Senhor Jesus. Então não importa quem tu sejas, meu irmão, minha irmã, nós somos todos iguais perante Cristo. E Cristo é o Verbo de toda a criação. E qualquer um, seja um vaso grande, seja o irmão que estudou muito, seja o irmão que estudou pouco, qualquer um pode se revestir completamente do Senhor Jesus Cristo. Por mais que eu tenha buscado conhecimento, por mais que eu tenha buscado no mundo a resposta para os meus problemas, eu sempre me senti nu e desamparado. Sempre me senti sem encontrar nada. Mas com a palavra do Senhor Jesus Cristo, hoje eu perdi tudo. Eu não sei se amanhã eu vou estar nu, desamparado na carne, né? Como um mendigo no meio da rua, que o Senhor Deus não queira isso, né? Mas eu já me sinto amparado, eu já me sinto revestido do Senhor Jesus, protegido, porque eu posso morrer em Cristo e será lucro para mim. Por isso, Romanos 13, 14 diz: não para se revestir das coisas do mundo, porque nós vamos perdendo isso. Eis aqui um irmão dando testemunho que perdeu tudo. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Nós cuidamos da carne, sim, até onde a gente pode, a gente se cuida, mas não nas concupiscências. Não naquilo que não é a vontade do Senhor. Atos 14, versículo 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois porque muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha aí, amados. Aqui em Atos 14, 22, está dizendo que para entrar no reino de Deus, importa que a gente passe por muitas tribulações. Não é um ingresso, não é Cristo me salvou, estou de boa. Não. É uma entrega. Romanos 5, versículo 5, explica como é que a gente faz então essa entrega. Explica. Sempre tem esse sentimento, não é mesmo, irmãos? Porque nós estamos mesmo como que caindo de paraquedas num lugar que a gente não conhece. A cada dia que passa nesse mundo, tudo muda. Tudo é ameaça. Tudo parece ser horrível para quem aceitou a Cristo. Romanos 5, versículo 5, está nos explicando que é muito simples. É a entrega. Diz assim: e a esperança não traz confusão. Não tem confusão nenhuma, irmãos. É a esperança em Cristo. Quem tem esperança, quem espera em Cristo, busca Cristo, recebe do Espírito Santo. Todos os dias recebe. Não tem confusão nenhuma, é entrega. Se não está se sentindo tão bem assim ainda, é porque está faltando a entrega. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus derramado, um amor incondicional daquele que enviou o próprio Filho para nos salvar. Só essa mensagem já é a garantia da nossa salvação, já é o selo. Saber que o nosso Deus enviou o próprio Filho. Não tem amor maior do que este. E esse Filho, que é o nosso Salvador, ele trouxe a palavra do nosso Deus, que derramou em nossos corações através do Espírito Santo, que confirma. O seu próprio amor foi derramado em nossos corações. Derramado significa exatamente isso. É o Cristo crucificado e seu sangue derramado. Ele não mediu, ele derramou tudo, todo o seu amor é tudo para vocês. Até na oração sacerdotal, João 17, eu gosto de lembrar que o Senhor Jesus, orando ao Pai, ele diz que a glória que ele recebeu, ele já passou tudo para nós. Cristo é o Verbo e todo poder, tudo foi colocado nas mãos dele, mas ele diz que esta glória que ele recebeu, ele é o Filho de Deus. Ele é a glória do unigênito do Pai. E ele diz na oração sacerdotal, ele diz que esta glória que ele recebeu, ele colocou em nós. Irmãos, se todo o poder foi colocado nas mãos do Cristo, ele é o Verbo de toda a criação. E o Cristo diz que ele é o primogênito dentre muitos. Significa o quê, amados? O que é a vida eterna e abundante? Nós somos deuses porque somos filhos do Deus dos deuses. Nós seremos como Cristo. Viveremos com os poderes que Cristo tem, em glória. É isso que a palavra diz. Bem simples. Porque de outra maneira não seria esse Deus que a Bíblia nos fala. O Deus que diz que derramou em nossos corações todo o seu amor. Esse derramar é o próprio Filho que veio e derramou, deitou, humildemente se inclinou e foi pendurado e derramou seu sangue por amor de nós. Derramou tudo para nós. Tudo. E vai culminar lá na oração sacerdotal, confirmando toda a glória que o Senhor Jesus recebeu do Pai, ele entregou para nós. E é o que diz a palavra, que lá no final o Senhor Jesus vai nos entregar de volta para o Pai, para vivermos eternamente com esse Deus maravilhoso. É glória, irmãos. O nosso problema, eu poderia dizer o meu, eu não conheço a vida de vocês. Não, eu estou indo pela palavra. O que acontece comigo foi só a confirmação. Eu posso dizer o nosso problema. É não adorar o Senhor Deus mais ainda. Eu não vou dizer que seja de todos os irmãos, mas da maior parte, o meu sim. Eu não quero chegar a esse ponto, mas não sei se algum de vocês já viu. Tem indiano, hindu, aquelas seitas, né? Em que eles adquirem o poder da mente. Até eu queria ter, né? Mas. Isso não, o Senhor não veio ensinar isso, mas até eu queria ter, em que ele se julga lá que chegou numa iluminação, ele toca fogo e sai rindo. Vocês veem o poder da mente, ele sai rindo até morrer com aquele fogo queimando ele, né? Aquela criatura acha que alcançou uma iluminação, alguma coisa. Nós sabemos que não, né, irmãos? No meu caso, eu falo, eu não canso de dizer, um anjo do Senhor desceu. Então, também não posso julgar, né? Me parece que aquela criatura foi para o inferno. Mas eu não posso julgar, a palavra diz para não julgar. Mas eu dou testemunho da verdade. Jesus Cristo é o Salvador, somente através dele. Então, nós vemos também coisas que nós queremos. Eu queria ter o poder que aquele, eu acho que era um hindu, tinha, né? Porque aí começa a sentir dor, não sei o quê, e não sente nada. Domina, é um domínio da mente, né? Uma técnica. Mas o Senhor Deus nos diz que nós vamos sair dessas trevas para sempre. Que o amor dele já foi derramado em nossos corações. Nós já sentimos isso aqui. E nós em Cristo já recebemos alguma coisa do Cristo, por isso somos cristãos. Porém, o maior problema de muitos irmãos é justamente por não termos algo assim que nos dê um conforto, como aquele hindu teve por um momento, porque depois eu não sei se ele foi para o inferno. Eu digo não sei porque a palavra diz para não julgar. Mas ele teve um conforto do domínio naquela situação, que ele mesmo botou fogo nele e saiu rindo, se exibindo para as pessoas. O que que isso vai provar o quê? Né? Ah, que eu sou iluminado, tchau para vocês. E é, isso aí estava no YouTube, né? Ele botou fogo no corpo dele, saiu andando e rindo. E deu alguns passos e caiu morto, né? É claro, né? Misericórdia. Ah, amados, olha as coisas que acontecem no mundo. Mas ele, de alguma forma, ele alcançou um domínio do corpo, da carne, não da alma, né? E ali ele teve uma espécie de um conforto. E para nós cristãos, qual é o conforto que nós devemos buscar? É a adoração. É a desconexão com o mundo e a conexão com o nosso Deus. É sentir cada vez mais que essa palavra. Olha, tem um irmão lá que fala toda hora de um anjo que desceu em carne e tudo. É sentir que essa palavra é a verdade. Romanos 5,5 diz que a esperança não traz confusão. Quem está esperando em Cristo é porque já recebeu algo de Cristo. E esse irmão que vos fala, lembra-se, olha, aquele irmão também falou que recebeu um anjo e que pecou depois, não virou santo, não tá, sofreu muito, 2 anos, e estava na confusão, ele falou a verdade. É, irmãos. Não tem vergonha de carregar essa cruz. Fala a verdade, como é que eu vou mentir? A palavra diz assim: não tenta fazer o que só Cristo faz. Não vou mentir. Aí eu vou esticar mais a pregação ainda para explicar por que que eu pequei depois que desceu aquele anjo e tudo, a aflição, que agora está diminuindo, não sei o quê, porque agora eu estou recebendo. A esperança não traz confusão, a esperança em Cristo. Cristo já se entregou por nós, já derramou todo o seu amor, todo o seu sangue, o sangue do Cordeiro já nos lavou, diz a palavra. Já estamos limpos pela palavra. É pela graça. Nós tropeçamos, erramos, mas quanto mais nós entendemos essa palavra, mais nós entendemos e sentimos na alma que o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações, já estamos sentindo essa verdade. Ele é o Filho de Deus, eu creio. Não tem como negar. Estão entendendo, irmãos? Eu creio do fundo da minha alma, já não tem nem como me expressar, mas eu preciso, sim. Para minha salvação, não, mas para o meu conforto, eu preciso sentir o amor. São etapas pelas quais o cristão passa. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quer dizer, o próprio Deus, que é o Espírito Santo também, nos foi dado. Primeiro o Senhor Deus diz que enviou o próprio Filho. Não tem amor maior do que um pai que faz isso, envia o próprio Filho. O Senhor Deus provou o amor dele por nós. Deus Pai provou o amor dele. A dor, a tristeza, o sofrimento do nosso Deus por enviar o próprio Filho. Porque é uma dimensão infinitamente superior à nossa, um ser infinitamente superior, mas ele saiu lá de cima do reino dos céus e veio pessoalmente entrar nessa caixinha apertada para nos salvar. Então aí o Filho, enviado pelo Pai, também demonstra o seu amor, que é Deus. Derrama o seu sangue na cruz e faz toda a sua obra vicária. E depois, ainda, esse Deus maravilhoso envia o Espírito Santo, que é Deus também, provando também o Espírito Santo o seu amor por nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo confirmando esse amor. O Pai enviou o Filho por amor de nós. O Pai, a palavra diz que já enviou o próprio Filho, como, pois, ele que já deu o que mais lhe era precioso, como, pois, esse Deus que é nosso Pai não seria tudo para nós, não daria tudo para nós? Começa que ele é nosso Pai também agora. Começa que aprove ao Pai dar-nos o reino. E segue-se que nesse reino ele estará lá continuamente conosco. O Filho, que é o Verbo encarnado, aceitou e cumpriu a vontade do Pai. Provou também o seu amor por nós. E ele diz na palavra: nós que amamos o Pai e amamos o Filho, ele diz: eu e o Pai viremos a Ele e faremos morada. É o Espírito Santo, é o Pai e o Filho habitando dentro de nós em espírito, provando mais uma vez o seu amor presente aqui no versículo Romanos 5, 5, dizendo que não tem confusão nenhuma, podemos esperar em Cristo. Vocês já estão recebendo, sentindo isso pelo Espírito Santo. Eu fui visitado por um anjo, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. O Senhor Deus veio e conquistou nossos corações, a começar pelo Pai, seguindo pelo Filho que realizou a obra do Pai, e continuando pelo Espírito Santo que nos foi dado, habitando dentro de nós e confirmando essa obra vicária. Romanos 13, versículos 10 ao 12. O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Se nós nos entregarmos por amor às pessoas, por paixão às pessoas e não às coisas, entendendo que nós estamos aqui para isso, e quando chegar a nossa hora, a gente parte declarando a vontade do Senhor, amando, pedindo perdão para todos. Então, diz aqui, de sorte que o cumprimento da lei, toda essa lei que Paulo estava aflito, tropeçando, que é a lei de Deus que nós amamos, queremos cumprir, mas a carne nos fez errar tanto, se nós tivermos amor, nós teremos cumprido toda a lei. E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Porque quando aceitamos o Senhor Jesus, não tínhamos muito entendimento. Apenas fomos movidos pelo Espírito que nos chamou, foi o convite. Agora, a nossa salvação está mais perto ainda porque estamos sentindo o amor de Cristo, sabemos e vivenciamos este amor. Mas, para o nosso próprio conforto, nós temos que trabalhar como Paulo, nos desconectando das concupiscências da carne, das paixões e mesmo dessa vontade de querer viver mais, desse desespero, desse medo infundado, quando Cristo diz para não ter medo. Ele se entregou, derramou seu próprio sangue. O Pai enviou o Filho e o Espírito Santo, que é o próprio Deus, está dentro de ti, irmão, irmã, sentindo o que tu sentes, vendo se tu está sentindo a fé no Cristo ou a fé no mundo que te traz medo e desespero, e não fé e esperança. A noite é passada e o dia é chegado. Olha aí, irmãos, o tempo passa, não adianta. Toda hora a gente diz: ó, a noite passou e já chegou mais um dia. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Irmãos, como eu errei também. Sintamos esse amor que já foi derramado, já estamos salvos, selados. Isso é a desconexão da carne. Ou seja, a carne é boa, mas é para viver no tempo e do jeito que o Senhor Deus quer, porque Ele reservou para nós um corpo glorificado, uma vida muito melhor do que essa. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Quais são as armas da luz? Eu ia falar bobagem aqui, né? Eu ia falar: vai ler a palavra, guri. Mas é o Espírito Santo nos alegrando, irmãos. As armas da luz É tudo que a palavra ensina. Não tem que guerrear. A luta não é contra a carne. Não tem que odiar. Tem que amar os inimigos. Eles estão dominados pelos demônios. Não sabemos quais nem quem, mas muitos estão indo para o lago de fogo. A nossa arma é da luz, é oração, é sentir o amor de Deus. Se o Senhor Deus nos ama, se Ele nos abraça, Ele quer que a gente sinta esse amor. É oração, entendimento da palavra. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Porque quanto mais a gente ouve a palavra, mas nós sentimos o amor do Senhor Deus. Isso já é a arma da luz. Aumentar a tua fé. Porque a pessoa que olha de fora, veja, irmãos, eu não estou falando mal do ímpio. Eu falo porque eu já fui ímpio. Então, depois de aceitar o Senhor Jesus, errando muito, eu não sou mais ímpio. Estou errando muito, mas eu estou buscando, não abandono a Cristo. Agora, as armas da luz, o que que é? O que que é? Se vestir das armas da luz. É tudo que a palavra explica. Conforme o Espírito Santo vai tocando teu coração, e eu já estou sentindo que eu vou escutar essa pregação. Mas aí vai dizer assim: o cara é egocêntrico, né? Ele prega e ele quer escutar. Não, irmãos, não. Já disse, eu não estou sendo mestre ou professor para você, o Espírito Santo, você sabe disso. Isso é para mim. Então, conforme o Espírito Santo vai iluminando, nós vamos nos vestindo dessa luz. A nossa arma contra as trevas é a luz. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. O que são as armas da luz? É a própria luz. É se revestir de Cristo, conforme eu li em Romanos 13, 14. Não tenhais cuidado, não busque mais o excesso das coisas da carne. Busque a Cristo e assim tu já vai estar revestindo a tua alma de luz. Ah, mas o mundo, ah, mas as trevas, está contado, deixa. Continua na tua purificação do teu templo. Amados irmãos, eu desci os olhos na Bíblia agora e caiu aqui na purificação do templo. E aí, em tudo a palavra se completa. Eu poderia dizer: ah, mas aí, Mateus 21, versículo 13, isso aí foi lá quando tinha o um templo. Não, mas quem, onde é que está o templo agora? É o teu corpo, é a tua alma. Se tu estudar com cuidado, tu vai ver que o teu templo é o teu corpo, é a tua alma, é tu, a tua alma. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Olha aí, irmãos, como é que isso encaixa hoje? A minha casa será chamada casa de oração. A minha casa, o templo aqui. Tendo Jesus entrado no templo, ó, era o templo. Mas o templo hoje é o quê? É o nosso corpo, a nossa alma, somos nós, é o Espírito Santo habitando em nós. A minha casa será chamada casa de oração. As nossas almas, templo do Espírito Santo, morada, têm que ser almas de oração, de buscar a luz, de se revestir de luz. Vós, porém, nós podemos estar fazendo isso um pouquinho, hein, irmãos? Transformando o nosso templo em covil de salteadores. Deixando que o mundo entre e roube a nossa paz, deixando que o mundo entre e tire a nossa oração. Por certo que um dia nós vamos morrer, a primeira morte. Mas esses 2 anos, o meu exemplo, então, cada um tem um exemplo, que eu passei aflito porque desceu um anjo e tudo, e por que que não busquei mais a palavra? Eu deixei que as minhas aflições, que é do mundo, é desesperança, não é esperança em Cristo. Deixei que as minhas aflições, que é coisa do mundo, roubasse a minha paz. Transformei o meu templo, a minha alma, num covil de salteadores. Naquela época, o templo, os ladrões, salteadores, comerciantes ali no templo, Mas hoje os salteadores são os teus costumes, as tuas concupiscências que tu coloca no teu templo, que é selado pelo Espírito Santo. A tua alma está selada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita dentro de ti. E muitas vezes nós entristecemos o Espírito Santo quando nós deixamos entrar essas preocupações desnecessárias, mostrando que estas preocupações são como ladrões da tua paz, ladrões da tua fé. Porque se tu tem mais fé no mundo, se preocupa mais com o mundo, então tu tem menos fé no Cristo, que é o Verbo, que é o Filho de Deus Todo-Poderoso, o único Deus, que já diz por A mais B em toda a palavra que até os fios de cabelo estão contados. Estão entendendo, irmãos, o que que é? Então, o nosso templo, a nossa alma, muitas vezes está contaminado. Eu não digo nem porque muitos se preocupam com coisas boas. Vegetarianismo não é obrigatório, mas tipo de alimentação é bom se preocupar, tendo dinheiro, tendo condições de escolher os alimentos. Mas muitas vezes nós deixamos com que esse templo seja roubado, se transforme num covil, num canto, numa morada de salteadores, de ladrões. Covil de salteadores, um lugar onde os salteadores começam a fazer morada, começam a vir roubar a tua paz, roubar a tua fé, roubar a doutrina de Cristo. Quando a palavra diz que nós temos que nos revestir do Senhor Jesus Cristo, que é luz, que é salvação, que é a paz que transcende todo o entendimento, até a hora que a tua casa exploda. Não sei o que vai acontecer com cada um. Ah, e agora eu falei cheio de, num tom de voz assim, né? É porque não fui eu que falei, irmãos. É a palavra dizendo, e eu vou escutar essa pregação. Amados irmãos, essa pregação, pensem a respeito, porque a palavra é sobre a desconexão que o Cristo, não eu, não vocês. Paulo explica isso muito bem. Isso nos traz turbulências, nos traz aflições. É sobre a desconexão que o Cristo promove. A palavra diz que o Cristo veio para desarraigar nossas almas do pecado, desconectar, arrancar. Mas se nós nos entregamos para o Senhor Deus, conforme a palavra nos pede com amor, que é uma entrega, nós começamos a entrar em louvores. Nós começamos a adorar o nosso Deus, amados. Ah, amados irmãos, eu mesmo caí nesse engano de deixar que a minha alma, o meu templo, fosse tomado por salteadores, por elementos, por forças que vêm roubar aquilo que Cristo já me deu, já me selou, já me garantiu. O Pai enviou o próprio Filho, o Filho se entregou até a morte, derramou o próprio sangue. O Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo que habita dentro de mim e eu ainda permito que esse templo que agora é santo seja salteado, roubado, entristecendo o Espírito Santo que está olhando tudo. Por muitas vezes eu fiz isso, irmãos, e agora o Senhor Deus está simplesmente dizendo que não tem confusão nenhuma, tudo isso já aconteceu. O amor de Deus já foi derramado em nós. Depois disso tudo, meus amados, minhas amadas, olha que eu tenho assistido cenas terríveis, nenezinho morrendo, sofrendo cada vez mais, tudo o que vocês estão vendo. Tudo tem seu lugar. Eu vou chorar, eu vou morrer. Vocês também? Não, não é piada, irmãos, é alívio. Depois disso, amados, recebamos, nos entreguemos. Quanto mais tempo pudesse entregar em oração, em adoração, em pensar na palavra, em buscar a palavra, eu tenho confessado e dito a verdade para vocês. que eu venho nas quebradas, me arrebentando, não como o homem acha que deve ser, mas como Cristo diz que é. Pelo meu pecado ter sido grande, pela minha teimosia, pelo tempo em que eu demorei para aceitar o Senhor Jesus, por tudo e um pouco de cada coisa acontece com todo mundo. Quanto mais erro, mais eu paguei, mais a minha alma sofre e padece, mas não nega Cristo. Não nega Cristo. E se erra, se peca aos olhos do homem aqui e ali, se um viu uma coisa. E o maligno às vezes coloca alguém justamente naquele momento que tu errou, né? Tu passa anos e ali naquele momento coloca alguém para testemunhar. Eu não estou nem aí. Não tenho medo de carregar vergonha da cruz. Não estou nem aí. Porque aquele que zomba, aquele que acusa, esses todos estão com o espírito do maligno, de zombaria, de acusação, e nós temos o advogado fiel. Esse Deus único que diz que fez tudo por nós, tudo, até o que nós sequer cogitávamos que fosse possível. Existir um Deus tão perfeito, tão maravilhoso. Eu fico assim. Que faz as coisas acontecerem, ó, na frente da gente. No meu caso, até um anjo veio. E quem não merece? Irmãos, nós sabemos que nós não merecemos, mas em Cristo nós merecemos. O merecimento é todo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não quer? Quem se associou ao espírito maligno acha que está vendo tudo. E tem imenso poder porque foi concedido até para vencer os santos. Não percebem nada, é a palavra. Não sentem a presença de nada. E os filhos de Deus têm tudo isso que a palavra diz. Têm testemunho sobre testemunho, palavra sobre palavra. E até anjos estão continuamente trabalhando a favor da nossa salvação. Depois de tudo isso, irmãos, eu volto a repetir com muita alegria, Lamentações 3, versículo 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Amados, fiquem na paz do Senhor Jesus.